Fecheiro 35, página 299. Ayla virou-se e mirou a Jundalar e a primeira, e em seguida o Zelandoni da quinta. Parecem os órgãos femininos e masculinos, disse. São mesmo? A primeira sorriu e anuiu. É aqui que ficam as nossas mulheres Doni, e onde às vezes celebramos as festividades da mãe e ocasionalmente os ritos dos primeiros prazeres. Também é onde me reúno com os meus acólitos e onde eles dormem. Este é um lugar muito sagrado, explicou o quinto. A isso me referia quando disse que vivíamos nos nossos lugares sagrados. Também dormes aqui? Indagou Ayla. Não. Durmo no primeiro refúgio, do outro lado deste, perto do bisonte, respondeu. Creio que um Zelandoni não deve passar todo o tempo com os seus acólitos. Necessitam de relaxar, longe do olhar controlador do mentor. E tenho outras coisas para fazer e pessoas para visitar. Quando regressavam à primeira zona do refúgio, Ayla perguntou: Sabem quem fez as vossas imagens? A pergunta apanhou desprevenido. Não era uma dúvida habitualmente colocada pelos Zelandoni. As pessoas estavam habituadas à sua arte, sempre ali estivera, ou conheciam quem os fazia, e ninguém precisava de perguntar. As gravuras, não, respondeu, depois de uma pausa para cogitar. São obras dos antigos, mas várias das nossas pinturas são de uma mulher que, em jovem, ensinou Jonocol. A que foi Zelandoni da segunda caverna, antes da atual. Foi considerada a melhor artista da sua época. E foi ela quem viu o potencial em Jonocol, quando ele era ainda criança. Também viu o potencial num dos nossos jovens artistas. Infelizmente já caminha pelo outro mundo. E o corno cinzelado? Inquiriu Jundalar, referindo-se ao objeto fálico que haviam visto. Quem o talhou? Foi um presente para o Zelandoni antes de mim, ou quiçá o anterior a ele, replicou o quinto. Alguns gostam de o ter presente durante a festividade da mãe. Não sei bem, talvez tenha sido utilizado para explicar as mudanças no órgão masculino, ou pode ter feito parte dos primeiros ritos, sobretudo para raparigas que não gostavam dos homens ou tinham medo deles. Jundalar questionou-se se o quinto não estaria a inventar aquela história por ignorar o significado do objeto. Tinha a certeza de que algures no passado tiveram um significado simbólico já esquecido. Podemos atravessar o rio e visitar os outros lugares sagrados. Alguns dos nossos vivem neles. Creio que também irão achá-los interessantes, disse o Zelandoni da Quinta Caverna. Dirigiram-se para o pequeno rio que dividia o vale e depois para a montante, para o vau que haviam atravessado. Duas sólidas pedras no meio do caudal permitiam atravessá-lo. Passaram por cima delas e voltaram para Jusante, até ao sítio onde estavam instalados. Nesse lado do rio havia vários abrigos aninhados na encosta do vale e mais à frente crescia um promontório que dominava toda a região. E servia como atalaia. Encaminharam-se para um situado a uns 200 metros da desembocadura do pequeno rio, nascido de um manancial no rio. Quando caminharam sob a saliência de pedra do refúgio, ficaram fascinados por um friso de cinco animais, dois cavalos e três bisontes, todos voltados para a direita. A terceira figura era um bisonte com quase 1 metro de comprimento, profundamente cinzelado na parede. O seu volumoso corpo aparecia talhado num relevo tão marcado que quase parecia uma escultura. Fora utilizada uma coloração negra para realçar o contorno. Várias outras gravuras cobriam as paredes, cúpulas, linhas e animais, na sua maioria gravados em menor relevo. Apresentaram-nos a várias pessoas que, muito orgulhosas, os observavam. Estavam satisfeitas por mostrar o seu assombroso lar e Ayla compreendia-as. Era, de facto, impressionante. Depois de examinar com atenção as gravuras, Ayla fixou-se no resto do abrigo. Era óbvio que vivia ali bastante gente, embora naquele momento fossem poucos. Tal como os restantes de Zalandoni, os habitantes daquela caverna viajavam no verão, iam de visita, caçavam, recoletavam alimentos e reuniam diversos materiais que depois utilizavam para confeccionar objetos. Ayla reparou num espaço que, a julgar pelos resíduos espalhados no solo, fora ocupado por alguém que trabalhava ao marfim. Observando com mais atenção, viu peças em diferentes fases de produção. Os dentes haviam sido riscados, vezes sem conta, para se retirar secções em forma de vareta. E existiam ali umas quantas empilhadas. Um par estava dividido em duas secções, que depois se trabalhariam para obter dois segmentos redondos unidos entre si. A peça plana, situada no meio, era perfurada por cima das duas partes redondas. Depois era riscada e cortada para criar duas contas que finalmente tinham de ser polidas para adquirirem a sua forma definitiva, a de uma espécie de cesta redonda. Um homem e uma mulher, ambos de meia idade, aproximaram-se de Ayla quando esta se agachou para admirar as contas, sem nunca lhe passar pela cabeça tocar-lhes. Estas contas são extraordinárias? Foram feitas por vocês? Indagou Ayla. Sim, o meu ofício é fazer contas, disseram em uníssono e depois riram-se. Ayla quis saber quanto tempo demoravam a fazê-las. E disseram-lhe que, com sorte, uma pessoa podia confeccionar 5 ou 6, desde o amanhecer até que o sol alcançava o seu zénite, parando para a refeição do meio-dia. Um colar, dependendo do seu comprimento, demorava desde vários dias a uma lua ou duas a fazer. Parece um ofício difícil. Só de olhar para os vários passos permite-me dar ainda mais valor ao meu conjunto matrimonial. Tem muitas contas de marfim cozidas, explicou Ayla. Também o vimos, revelou a mulher. Era muito bonito. Fomos vê-lo depois, quando Martona o expôs. As contas de marfim foram elaboradas com grande destreza, embora tenham usado um processo diferente do nosso, creio. Parecia que o orifício trespassava toda a conta. Isso é muito difícil de fazer. Onde conseguiste, se não te ofendo a pergunta? Foi um mamutói, um povo que vive para leste, longe daqui. Foi-me oferecido pela companheira do líder. Chamava-se Nezi, do acampamento do Leão, respondeu Ayla. É um dos conjuntos mais bonitos que alguma vez vi. O Zalandoni, da Quinta Caverna, acrescentou. Também fazem contas e colares com conchas, tanto das grandes águas do Oeste como do Mar do Sul, e talham pendentes de marfim e perfuram dentes. As pessoas gostam, sobretudo, de usar dentes de raposa. O trabalho deles é requisitado até por pessoas de outras cavernas. Eu fui criada próximo do mar, muito a leste, revelou Ayla. Gostava de ver algumas das vossas conchas. O casal, Ayla não sabia dizer se eram companheiros ou irmãos, tirou as bolsas e os recipientes onde guardavam as conchas e esvaziaram-nos na frente dela, desejosos de exibir as suas riquezas. Havia centenas de conchas, na sua maioria pequenas, moluscos esféricos ou formas alargadas que podiam cozer-se à roupa ou enfiar-se em colares. Possuíam também conchas de vieira, mas a maior parte provinha de criaturas não comestíveis, o que significava que haviam sido apanhadas apenas pelo seu valor decorativo e num lugar distante. Tinham viajado para as zonas marítimas? Ou trocado com alguém, oriundo desses lugares. O tempo investido na aquisição de objetos destinados exclusivamente à ornamentação implicava que os Zalandoni, como sociedade, não viviam nos limites da sobrevivência. Conheciam a abundância. Pelos costumes e práticas dos seus tempos, eram abastados. Jundalária I aproximaram-se para ver o que mostravam a Ayla. Embora conhecessem o prestígio da Quinta Caverna, devido em parte à sua mestria como fazedores de joias, ver tantas peças ao mesmo tempo era quase avassalador. Não conseguiram evitar fazer comparações com a nona caverna, mas quando pensaram bem sobre isso, compreenderam que a sua caverna também era rica, de uma maneira diferente. Na realidade, o mesmo se aplicava à maioria das cavernas dos Zelandoni. O Zelandoni da quinta caverna levou-os a outro abrigo ali perto, também bem decorado, sobretudo com gravuras de cavalos, bisontes, cervos e até um mamute parcial, realçados por vezes com pigmento de ocre vermelho e de manganês negro. A armação de um veado, por exemplo, aparecia delineada a preto, ao passo que havia um bisonte quase integralmente vermelho. Foram também apresentados às pessoas que ali viviam. De súbito, Ayla sentiu-se tonta e nauseada e com uma vontade premente de sair do abrigo. Não conseguia explicar, mas tinha de sair dali. Tenho sede, quero um pouco de água, afirmou, saindo rapidamente e dirigindo-se para o rio. Não tens de sair, disse uma mulher, seguindo-a. Temos uma nascente cá dentro. Em qualquer dos casos, temos de ir. O banquete deve estar pronto e já tenho fome, declarou o Zelandoni da quinta caverna. E vocês também já devem ter. Regressaram ao abrigo principal, ou ao que Ayla considerava como tal, e encontraram tudo preparado para o banquete. Embora tivessem pratos extras para os visitantes, Ayla e Jondalar levavam os seus, assim como tigelas, copos e facas. A primeira também tinha o seu próprio prato. Ayla tirou a tigela da água de lobo, que também servia para comer, se fosse necessário, e pensou que, em breve, deveria começar a fazer pratos para Jonayla. Embora planeasse amamentá-la até completar 3 anos, dar-lhe-ia comida a provar muito antes disso. Alguém caçara recentemente um auroque, uma perna assada, girada sobre as brasas num espeto, era o prato principal. Ultimamente só avistavam esse bovino selvagem no verão, mas era um dos pratos preferidos de Ayla. Tinha um sabor parecido com o de bisonte, mas intenso, e de facto eram animais semelhantes, com chifres curvos, redondos e duros, pontiagudos e permanentes. Também havia verduras de verão, talos de cicerbita, anserina cozida, tocilagem e folhas de urtiga temperadas com azedas, primaveras e pétalas de rosa silvestre, numa salada de folhas de dente de leão e trevo. Tinham também framboesas, uma variedade de amoras que amadurecia mais cedo, cerejas, groselhas negras, bagas de sabugueiro e abrunhos. Uma infusão de folhas de rosa culminava a deliciosa refeição. Quando Ayla tirou a tigela do lobo e lhe deu o osso que escolhera, ainda com um pouco de carne, uma das mulheres fitou o lobo com desaprovação. E Ayla ouviu-a dizer a outra mulher que não achava bem dar-se a um lobo alimentos destinados a pessoas. A outra assentiu com a cabeça, mas Ayla notara que um pouco antes as duas miravam um mamífero carnívoro com receio. Pensaram em apresentar-lhes lobo para aplacar os seus temores, mas haviam feito questão de evitar Ayla e o carnívoro. Depois da refeição, acrescentaram mais lenha na fogueira para intensificar a luz. Ayla dava de mamar a Jonayla com o lobo a seus pés e tomava uma infusão quente na companhia de Jondalar, da primeira, e do Zelandoni da quinta. Aproximou-se um grupo, incluindo Madromã, embora este tenha ficado em segundo plano. Ayla reconheceu os outros e deduziu serem acólitos do quinto, que provavelmente queriam passar algum tempo com a primeira. Já acabei de marcar os sóis e as luas, anunciou uma jovem. Abriu a mão e mostrou uma pequena placa de marfim, coberta de marcas estranhas. O quinto pegou-lhe e examinou-o atentamente. Por fim, sorriu. Isto é cerca de meio ano, disse, e entregou-a à primeira. É a minha terceira acólita. E começou a anotar as marcas no ano passado, por esta altura. A placa correspondente à primeira metade está guardada. A corpulenta mulher examinou a peça com a mesma atenção que o Zelandoni da Quinta, mas durante menos tempo. É um método interessante para anotar as marcas, declarou. Assiná-las, as mudanças, mediante a posição e os quartos, com marcas curvas para duas das luas anotadas. As restantes estão atrás e nos rebordos. Muito bem. A jovem sorriu ao escutar o elogio da primeira. Talvez possa explicar à minha acólita o que fizeste. Marcar os sóis e as luas é algo que ainda não aprendeu, disse a primeira. Pensava que já o tinha feito. Ouvi dizer que é famosa pelos seus conhecimentos medicinais e que tem companheiro. Não conheço muitas acólitas acasaladas e com filhos, nem sequer muitos Zelandónia, comentou a terceira acólita. A formação da Ayla tem sido pouco convencional. Como sabes, não é Zelandoni de nascimento. Por isso não adquire os conhecimentos pela mesma ordem que nós. É uma curandeira excepcional, porque começou a aprender muito jovem, mas acaba de iniciar a sua viagem da Donie e ainda não aprendeu a marcar os sóis e as luas, explicou a Zelandoni, que era a primeira. Terei muito gosto em explicar-lhe como o fiz, declarou a terceira acólita do quinto. E sentou-se ao lado de Ayla. Ayla estava mais do que interessada. Era a primeira vez que ouvia falar de marcar o sol e a lua e ignorava que era outra das tarefas que devia completar durante o seu treino. Estás a ver? Tracei uma marca cada noite, explicou a jovem, mostrando as marcas que gravara no marfim com uma ferramenta afiada de sílex. Já tinha assinalado a primeira metade do ano numa outra placa. Por isso, já fazia uma ideia de como manter um registro que não fosse apenas dos dias. Comecei antes da lua nova e tentava mostrar onde estava a lua no céu. Por isso, comecei aqui. Apontou para uma marca situada no meio do que pareciam ser sinais ao acaso. Nas noites seguintes nevou. Foi uma grande tempestade e tapou a lua e as estrelas. Mas, de qualquer modo, também não conseguiria ver a lua. Eram as noites em que Lumi fechava o seu grande olho. A vez seguinte que a vi, era um fino quarto crescente que despertava de novo. E fiz um sinal curvo aqui. Ayla olhou para o ponto assinalado pela jovem e ficou surpreendida ao ver que o que ao princípio parecia um furo feito com uma ponta afiada era, na verdade, uma pequena linha curva. Olhou mais atentamente para o grupo de marcas e, de súbito, já não pareciam tão ao acaso. Davam a impressão de seguirem um padrão e interessou-se cada vez mais pelas explicações da jovem. Como o momento em que Lumi dorme é o início de outra lua, isso aparece aqui à direita, onde decidi voltar atrás para marcar a seguinte série de noites, continuou a terceira acólita. Por aqui ficava o primeiro olho meio fechado, que alguns chamam a primeira meia face. Depois vai aumentando até ficar cheia. É difícil saber quando está completamente cheia, porque parece cheia uns quantos dias. E isso vê-se aqui à esquerda, onde voltei atrás. Tracei quatro marcas curvas, duas por baixo, duas por cima, e continuei a marcar até surgir a segunda meia face. Quando Lumi começa a fechar o olho de novo e, repara, o sinal está mesmo por cima da primeira meia face. Comecei a marcar até que voltou a fechar o olho. Vês aqui à direita, onde a curva é para baixo, toda a série completa e a primeira mudança de direção à direita. Pega na placa, vê se consegues entender. Faço sempre mudança quando a face está cheia, à direita, ou quando está a dormir, à esquerda. Verás que consegues contar duas luas mais outra meia lua. Parei na primeira meia face, após a segunda lua. Esperava que Bali estivesse à mesma altura. É o momento em que o sol alcança a sua posição mais meridional e fica aí durante alguns dias. Depois muda de direção e volta para norte. Esse é o final do primeiro inverno e o início do segundo, quando está mais frio, mas promete o regresso de Bali. Obrigada, disse Ayla. É fascinante. Pensaste nisto tudo sozinha? Não. Outra Zelandónia ensinaram-me a sua maneira de marcar, mas vi uma placa bastante antiga na 14ª caverna. Não estava marcada assim, mas deu-me a ideia quando chegou à altura de fazer as marcações. É uma excelente ideia, elogiou a primeira. Estava já muito escuro quando regressaram ao seu abrigo. Ayla levava Jonaila, que dormia enrolada na sua manta de transporte. Por isso, Jondalar e a primeira pediram uma tocha, cada um para iluminar o caminho. Passaram frente a outros abrigos. Quando chegou àquele onde se tinha sentido mal, Ayla estremeceu e estugou o passo. O que se passa? Perguntou Jondalar. Não sei, respondeu Ayla. Tenho-me sentido estranho o dia todo. Não deve ser nada. Quando chegaram, os cavalos passeavam cá fora, ao invés de estarem no espaço que ela lhes preparara no interior. O que fazem eles aqui? Os cavalos passaram o dia com um comportamento estranho. Talvez seja isso que me inquieta, disse Ayla. Quando entraram em direção à tenda, o lobo hesitou. Por fim sentou-se e recusou-se a entrar. E agora? O que se passa com o lobo?